Salve, salve, coelhada, decadentes número 198. Estamos nos aproximando do número 200. O que será que vai acontecer nesse decadente 200, hein? Nem nós sabemos, mas vai ser coisa boa. É, vamos comentar essa vitória, que precisou de duas expulsões do outro lado, justas a propósito. Duas expulsões que finalmente levaram à substituição de um volante, o que foi um caso raro, mas que finalmente a vitória veio, aleluia! Estão aqui comigo essa noite para comentar essa vitória rara, mas que enche os nossos corações de alegria. Felipe Deleucas, Felipe, dê seu boa noite. Boa noite, pessoal. Gibraltar vos abraça novamente. E vamos comentar um pouco dessa pelada de ontem aí, que foi difícil de assistir, mas que pelo menos teve um final feliz. Opa! Também aqui conosco, Thales Maciel. Diga sua boa noite, Thales. Boa noite. Tudo em riba aí? Tudo em riba. E novamente, depois de participações via comentários no último programa, está de volta ele, o nome, o homem, o lendário, o mito, Marcão do Castelo. O filho do Thales até ficou, adorou, meu cara. Tá bom, Thalesinho, eu tô de volta. Não precisa ficar emocionado, eu tô de volta. Tamo junto. Thales, eu preciso ligar pro conselho tutelar aí ou tá sob controle? Então, eu vou ali acalmar a fera e já volto. Tá. Qualquer coisa a gente liga no conselho tutelar, que o conselho tutelar pode resolver o problema aí, viu? Bom, tradicionalmente, nós vamos começar com o nosso resumo, feito essa noite por Felipe Deleucas. Felipe, resumo da partida para nós aí. Bom, ontem o jogo começou meio desesperador, né? Porque com menos de um minuto ali o juiz meio que marcou um pênalti, que de fato não foi, a bola pega no peito do Paulão e sobe pra cabeça dele e sai, mas já deu aquele medo, porque você, porra, com um minuto a gente já começa a tomar um gol de pênalti, era certeza que ia ser uma goleada, né, a lá Figueirense no jogo de ontem. Por sorte, reverteu ali, ainda assim começamos bastante mal, não tinha o time sem muita produção ofensiva, sem inspiração, e com os mesmos erros defensivos. Só que a Ponte também, na pressão ali, torcida chata, também de acordo com a narração, atrapalhando, então eles não conseguiram entrar no jogo também. Então o jogo ficou meio que mordorrento, sem muita chance, com a Ponte chegando um pouco mais no primeiro tempo, e o Jori conseguindo salvar, mas sem passar segurança, porque ou ele fazia as defesas, ou ele meio que espalmava a bola pra frente ali, dando aqueles sustos nos nossos corações. Mas conseguindo segurar ali, apesar da nossa zaga meio frágil, ontem o Zé Ricardo não muito bem também no primeiro tempo, e o jogo foi passando assim, sem nada de muito importante. Aí, volta pro segundo tempo, mais ou menos na mesma onda, né? A Ponte ali tentando um pouquinho mais, mas dessa vez o América já chegando um pouco mais, com um chute de longe. E aí, com mais ou menos 13 minutos, eu dormi, eu cochilei, porque o jogo estava muito ruim. E nesse período que eu estava dormindo, aparentemente dois jogadores da Ponte foram expulsos. Muito bem expulsos, diga-se de passagem. E aí, quando eu acordo, eu me surpreendo, porque quando eu acordei, o nosso time só tinha dois volantes em campo. O Maranhão finalmente tinha sido substituído. E para minha felicidade, pouco de um minuto e meio depois que eu acordei, o Felipe Azevedo, num chute de rara felicidade com a unha do dedão esquerdo dele, mete a bola no ângulo ali sem chance pro goleiro Ivan, que na verdade é um bom goleiro até, fez umas defesas bem, bem difíceis no jogo de ontem, quando a gente teve um pouco de superioridade. E conseguimos aquele 1-0 ali, sofrido, apesar de jogar com dois a mais, com um a mais por quase metade do segundo tempo, com dois ainda por um bom tempo, e sofremos, mas conseguimos, trouxemos 1-0, revertemos aquela síndrome nossa de não conseguir ganhar quando o time adversário está com inferioridade numérica, né? Então, buscamos 3 pontos. Ao contrário do que o Tigrão diz, sem muita inspiração. Inspiração até teve, os jogadores, né, com raras surpresas, como o Diego Ferreira, que ontem mostrou que realmente ele é ok, ele não é horroroso, igual o primeiro jogo dele deu a entender. O Felipe Azevedo, de novo, buscando muito jogo, né? Mas com algumas falhas que persistem, né? Não é um jogo para iludir, mas que acalma a situação e já dá um pouco mais de esperança para o que pode vir no futuro, né? Mas foi mais ou menos isso que eu consegui ver ontem. É, uma vitória é só alegria, né? Posso comentar? Por favor. A minha participação hoje tem que ser assim, bem regrada, porque eu tenho que acalmar a fera ali, né? Opa, isso é bom, hein? Vamos lá, a primeira coisa que eu acho assim, que o Deleucas tem que dormir todo jogo. Esse é o primeiro ponto. E ia dizer isso, a mesma coisa, Tarso. Pela primeira vez eu tenho que concordar com você. O menino tem que dormir. Põe ele pra dormir e acordar no final do jogo. E segunda coisa que ontem me deixou, que ele explanou muito bem, que me deixou muito preocupado, a hora que a gente for sem um jogador e com um Magrão, e a hora que a gente for com um a menos, na verdade, quando começou, que eles tinham um Magrão do outro lado, eu falei, o Magrão vai fazer um gol na gente. A lei do ex sempre é com a gente. Não aconteceu. E quando a gente perdeu, quando eles ficaram com dois jogadores a menos, eu falei, vamos tomar de 3-4-0. E nós ganhamos. Então, assim, foi uma vitória pra lavar a alma. Série A, vem aí. Foi uma vitória massiva? Eu queria dar um recado pro Glauco. Glauco, você, por favor, você não chama mais o Thales no nosso grupão lá no WhatsApp dessas coisas difíceis, não, que ele ficou o dia inteiro agarrado no dicionário tentando entender, viu? Você faz favor, o rapaz precisa trabalhar para alimentar o menino dele, viu? E come bem, come bastante. Para achar um dicionário Aurélio, o Thales demorou quase 24 horas. Ô Marcão, você é de uma geração diferente, hoje já existe o Google, né? Ah, verdade, o Google. Vai no Google pra você ver o que é massivo, então. Mas aqui, o Thales falou uma coisa que é importante, até eu tô aqui em Varginha, terra dos ETs, eu encontrei uma figura aqui que mandou um depoimento. Então, campeão, só não concorda quem é clubista. Vocês entenderam o que ele falou? É o Chico da Tiana aqui de Varginha. Pintou o campeão, gente. Pintou o campeão. Ô, campeão. O Chico da Tiana, ele é de Varginha mesmo? Você tá falando é de Varginha. É de Varginha. Sério? Ele participa do programa aqui local como se fosse um Alterosa. Esses Alterosa. Esporte. Não, uhum. esses de logo depois do Alterosa Esporte, que tem o Stanley, não sei o que, que tem em Belo Horizonte. Acho que é Alterosa Alerta, um trem assim. É, então, ele participa aqui. O cara é uma figuraça, velho. O cara é uma figuraça. Eu recomendo. Eu não sabia que ele era de Varginha, não? É de Varginha. Figura. Uai, bicho, quando a gente for pra Série A ano que vem, então ele vai ser um sucesso, ele narrando aqui esse treino, aquelas bobagens que ele fala. ele é muito bom. Mas, meu querido, é o seguinte, o Deleucas, foi bom que ele dormiu e acordou no final do jogo, mas o primeiro tempo do América, os primeiros minutos foram bem preocupantes, assim, começando pelo lance do pênalti, que o juiz marca, aí já uns quatro americanos quase infartaram naquele momento, inclusive eu, e depois ele volta pra desfazer a cagada, porque na verdade nesse lance específico eu não, na minha opinião não foi pênalti, mas o América entrou muito nervoso, né, e desorganizado, e a gente tinha nítida impressão que logo nos primeiros minutos a gente ia levar dois ou três gols. E a Ponte tava bem, né, Marcão? Tava bem. A Ponte tava bem, cara. Tava bem organizado e tal, e o América muito nervoso, e o Zé Ricardo, que é uma figura que a gente sempre elogia, porque ele realmente é que comanda ali o meio de campo do América, um cara muito seguro. Ele estava muito nervoso. E aí, se você tem o principal jogador do seu meio de campo que está nervoso, o time todo acaba ficando mal, né? Jogando mal. Mas o América, eu estava conversando com o Deleucos antes de começar o jogo, a torcida da Ponte é bem parecida com a do América, né? Assim, ela é muito exigente. Vamos sentar! Isso eu nem cheguei a ouvir, mas os caras começaram a pegar no pé logo no início. A partir do momento que a Ponte não fez o gol, o time começou a ficar nervoso e o América parece que ele deu uma acalmada. E aí o jogo do América começou a fluir melhor. Até o Belusso chutou pra gol, pô. E outra coisa, Barcão, que é interessante, você tá falando esse negócio da torcida, eles não tinham perdido esse ano ainda, né, em casa. Imagina se eles tivessem igual o América, cara. Tinha invasão de campo, tiro. Bandeirada, é verdade. Então, assim, o primeiro tempo, eu acho que o América não foi bem, como de costume, mas ele se encontrou, entre aspas, diante do nervosismo da Ponte. A partir do momento que a Ponte não fez o gol logo de cara, o América, o time ficou nervoso, torcida em cima, o América conseguiu controlar melhor. A gente estava falando, depois a gente pode discutir até mais detalhe do Jori, que foi engraçado o Noriega falando o nome dele durante a partida. Mas no segundo tempo o América voltou também mais tranquilo, e a partir do momento que o Gerson Magrão foi expulso, e na minha opinião corretamente, o América começou a ter mais liberdade, apesar de que o nosso amigo Tigrão, ele é muito medroso, né, cara? Ele é muito medroso. Então, assim, o América naquele momento, ele tinha oportunidade de ganhar o jogo, E ele faz as mesmas substituições de sempre. Tira o Belusso e coloca o Viçosa. É, que eu achei que o Viçosa entrou até muito bem. Já entrou chutando também, a bola ao gol com vontade. Alguma coisa me diz que o Tigrão vai, nas próximas partidas, começar com o Viçosa. Né? Porque ele estava treinando à parte, a gente percebe que o Viçosa está entrando. Tudo bem que não entra durante o jogo todo, entra faltando 15 minutos, 20 minutos, mas o Viçosa tem entrado bem. Ele é mais perigoso que o Belusso. Quer dizer, até porque a missão do Viçosa, vamos dizer assim, é muito fácil, né? Porque substituir o Belusso qualquer um, né? Cara, eu ia falar isso agora. Até eu, se eu entrar no lugar do Belusso, eu acho que eu vou render mais, entendeu? Um pouquinho que você correr ali, você já tá melhor que ele. Já é melhor do que ele. E vou suar, né, cara? Meu cabelo vai despentear os fios que me restaram. Enfim, o Belusso... E no seu caso, em específico, não tem como você usar gel. Então, você já ganha o Belusso aí. Eu já ganho. Esse é um grande problema. Eu prefiro não entrar nesse detalhe, porque senão a gente vai começar a chorar aqui. Então, o Pony Man está sofrendo com esse problema de calvície. Mas, enfim. Mas o América, depois com a segunda expulsão, aí ficou mais fácil. E, mesmo assim, o Tigrão demora para fazer a substituição, cara. Assim, a gente vai ter que ter paciência. Marcão, eu achei que não, cara. Eu achei que na hora que a Ponte perdeu o Marcão, ele já foi... O Magrão. Ele já foi fazendo as substituições, cara. Não, mas ele tirou o Belusso e pôs o Viçosa. Isso. Então, assim, o Mateuzinho... demorou um pouco pra sair, né, cara? O Matheusinho tava muito mal durante o jogo. Ele trocou um centroavante por um centroavante, trocou um ponta por um ponta, e só depois da segunda expulsão que ele realmente tirou um volante e pôs o Toscano. É isso, né? Aí, isso que eu tô querendo dizer. Na foi primeira... da segunda expulsão que tirou isso, a expulsão, foi da segunda expulsão, Foi. Isso que aí ele tirou um volante finalmente, né? É isso que eu quero dizer. Se o América tá precisando ganhar, cara, já perdeu, o adversário perdeu um jogador, a gente tem que tirar um volante nosso pra ir pra frente. Não, o cara tira o Belusso e põe o Viçosa. Aí tira o Mateuzinho e põe o Toscano. Porra, tira o Maranhão, que é um lixo, que é horrível. Coloca o Viçosa, sei lá, o Toscano, o França, não sei, cara. As substituições são muito óbvias, isso que eu quero dizer. Mas eu vou ficar falando muito aqui, vamos debater, senão... Mas a análise do Deleucas foi essa. E, Deleucas, durma mais, meu querido, você tá precisando dormir. Você tem que analisar. Que hora que era em Gibraltar na hora que você dormiu? Já eram as 2 da manhã, né? Já o jogo começou aqui 1:30. Aí, ó. Já era quase 3, na verdade. Olha o sacrifício que o América perde da gente. Olha aí. Então, eu concordo com uma coisa que me incomodou muito a postura do Felipe Conceição ontem. Eu acho que ele é um técnico. Em primeiro lugar, ele não passa segurança pro time. O time tá muito nervoso, muito inseguro. É claro que é a fase também, né? Isso é completamente compreensível. Mas... Que isso é algo que um técnico mais tarimbado sabe gerir um pouco melhor, né? E entrou com a escalação lixo com participação especial de Diego Ferreira, né? Então, assim, quando todo mundo viu a escalação, já foi a reclamação com razão do que era exatamente o mesmo time que a gente viu passar vergonha nos últimos 2 jogos. Ô, Jair, né? desculpa te interromper, que é a minha célebre frase. Mas até voltando o jogo que o América perdeu contra o Atlético Goianiense, esse sentimento, quando sai a escalação do América, cara, é revoltante. Eu tava ali tomando umas antes do jogo, aí tinha um grupo de uns 4 ou 5 senhores americanos, aí o cara abriu o celular dele, ele vai entrar com o mesmo time, não é possível. Todo mundo abaixou a cabeça, todo mundo revoltado. Ele já começa com o sentimento de derrota, cara, isso é foda. Não, e aí ainda tem uns outros detalhes daquela fichinha de escalação que mata de raiva. Um deles é o fato do Luiz Fernando voltar. Luiz Fernando voltou, primeira providência, tira o Christian. Você entendeu? Isso é um absurdo, cara. Isso é um absurdo. Se você tem 3 volantes entrando titular, mais 2 no banco, então você tem titular Zé Ricardo, Juninho e Maranhão. Maranhão, obviamente, é o jabuti em cima da árvore, né? Ninguém sabe o que ele tá fazendo lá. Você tem no banco Flávio, que é um menino da base. E eu não conheço. Que também não conheço, não sei dizer se é bom, se é ruim, se é branco, se é preto, se é louro, se é... Não sei. E o Luiz Fernando. Então eu não consigo entender isso, cara. Quer dizer, então, que de 5 vagas de volante, o Christian não tá entrando... Ele não é um dos 5 melhores volantes que nós temos? Pra mim, ele tá no 3, né? Hã? Pra mim, ele tá no top 3. Pra mim, ele tá no top 3. Então, pois é, eu tô falando que isso já é um absurdo por si só, né? Ademir ontem tava fora também, não tava? O Ademir tava fora. Ademir fora. E aí eu não consigo entender umas escolhas que são feitas, entendeu? E aí você vê que, a gente já falou isso em outros programas, que você não entende os compromissos do cara, cara. Qual que é o compromisso que ele tem com certos jogadores ali? Será que ele é tão apaixonado assim pelo futebol do William Maranhão? Mas, ô Jairo, a opção do Ademir em específico, eu acho que ele fez até certo, cara. Ele tinha muito atacante no banco. Não, então, mas aí você tem que fazer, você tem que se perguntar algumas coisas. Por exemplo, o caso mesmo, a gente está falando sobre Rafael Bilu, Toscano, quem mais? Quem mais estava no banco? França, Viçosa. Quantos desses aí são realmente opção para você mudar um jogo? Opção, fala assim, não, agora eu quero mudar o meu jeito de jogar. Quantos ali você tem para isso? O acho único... Berola e o Ademir. Eu só vejo essas duas opções. O Berola ele não quis, né? E o Ademir ele nem levou. Então, assim, me preocupa um pouco essa ideia fixa de jogo que o Felipe Conceição tem. Que é, vamos jogar assim, assim, assim, assim. Sabe quem é que era muito assim? Givanildo. Chegou o Sanduba, hein? Opa! Na verdade, ele tinha o Toscano, né? O Toscano é um cara pra mudar o jogo também. Então, mas ele é um meia. Ele não é. Pior, né? Então, e a gente vai discutir Toscano, é um bom assunto, né? Mas eu me preocupo com... Mas ontem o Toscano não entrou mal. Não, pelo contrário. Mas então, ontem eu acho que a gente teve. Não quero desmerecer a vitória, nem nada disso, não. Mas ontem a gente teve um jogo um pouco fora da curva. Primeiro, nós pegamos um time que jogou aberto. A Ponte em nenhum momento fez retranca. Então a gente jogou contra um time que jogou aberto. E tem muito tempo que nós não pegamos um time que jogou aberto. Os dois jogos em casa, os caras fecharam igual boca de bode. Chegou nos finalmente que eles viram que o jogo estava fácil, é que eles começaram a abrir. Concordam comigo? Concordo. Então, concordo. Ontem, aí beleza, aí o time da Ponte já estava meio aberto. Perdeu dois, um volante e o camisa 10. E aí o Toscano entra. Então, quer dizer, ele já entra com mais espaço. Você tá entendendo? Então, eu acho que assim, eu até acho que realmente o Toscano ontem não entrou mal, mas eu não consigo cravar que ele tem que voltar pro time ainda. No meu jeito de ver. Você entendeu? Porque é um negócio complicado. Até hoje, e o Toscano teve muito jogo para mostrar a bola, ele não mostrou. O que vocês acham? Vocês acham que o Toscano tem espaço nesse time aí? Não. Olha, eu acho que não. Eu acho que não, mas é difícil falar, porque se você for pensar assim, do nosso ataque, né? O Azevedo é o único produzindo, né? Tipo assim, o Pelusso não produz, o Mateuzinho não produz, o Bilum é instável, o Berola dura um tempo só, o França e o Ademir não estão entrando, né? E, tipo assim, o França entrou bem, mas desde o Mineiro que ele também não consegue produzir. Então fica um pouco na incógnita, assim, né? Tipo assim, como ninguém produz nesse ataque, a única posição que você crava, assim, um cara que é indiscutível no ataque é o Azevedo. E o resto é meio que, assim, eu não acho que o Toscano tem que voltar, porque ele teve muito mais chance que muito mais gente e não jogou nada, rigorosamente nada até então. Mas se o pessoal continuar jogando assim, eu acho que, tipo assim, pra tentar algo novo, né, poderia valer a pena, né? Mas, assim, não merece. Mas se for pensar que, tipo, que o Motezinho fez nesses últimos jogos foi pior do que o Toscano vinha fazendo, na verdade foi a mesma coisa, né? O Belusso justifica. Então, tipo assim... Talvez se é o Toscano jogar do Belusso contra o Atlético Goianiense, ele tinha marcado o gol de pênalti. Acho mais difícil o Toscano perder do que o Belusso, né? Finalizava pelo menos um pouquinho melhor no passado, né? Então, não, mas ontem ele entrou justamente numa falta, e ele bateu uma falta muito bem. Então, assim, eu acho que eu acho que ele o que ele jogou até então, ele justifica ser titular. Mas como ninguém também está justificando, fica difícil, né? Então, tipo assim, pode ser que ele tenha. Eu acho que ele vai acabar tendo mais uma chance ali, muito em função de não ter ninguém querer pegar aquela vaga de titular no ataque, né? Resta saber se ele vai, tipo assim, recuperar, mostrar alguma coisa, ou se ele vai continuar essa draga e vai começar a perder lugar de novo, né? Isso é que não dá pra saber o que vai acontecer ainda, né? Mas aí eu pergunto o seguinte: qual que é a posição do Toscano? É meia ou é atacante? Ele é um pouco dos dois. Mas aí em nenhum dos dois, na verdade, então. Porque se ele for jogar. O ano que ele destacou com a gente, no Mirassol ele era artilheiro do time, um ponta que fechava pra finalizar. No América ele era a mesma coisa. Você tinha um Tony que cadenciava e criava um pouquinho melhor, e ele e o Richardson, que era mais atacante. O Toscano pegava muito pela beirada, cortava pro meio e chutava, trocava, fazia muito. tinha muitas chances para poder chutar de fora da área. Ele não ficava enfiando bola exatamente como um 10, um meio. Então, o Toscano hoje no time do América, ele teria que entrar na função é do Azevedo. E não do Mateuzinho. Mateuzinho é nosso armador. Mas pra é mim, tá jogando de ponta. O Toscano não aguenta jogar de ponta mais, não. Pelo que o Felipe falou, o Toscano foi bem jogando de ponta. Não, eu acho que mas não aguenta mais, não. De centroavante. Entre ele e o Belusso, eu acho que ele produziria melhor do que o Belusso jogando ali na frente. Mas aí entre ele e o Belusso, aí é o Viçosa. Aí é 5 agora. Entre o Belusso e o Viçosa e uma foca mestrada, eu prefiro uma foca mestrada. A questão é tipo assim, o Viçosa vai acabar pegando o Deleuco, só um minutinho. O tanto que a vitória faz bem, né, gente? Até o Jair voltou a fazer piada. Quem escutou no último programa viu a seriedade do homem. Ele voltou a fazer piada e a gente tá rindo das piadas dele. Isso que é mais impressionante. Isso é o mais importante, cara. Isso é o mais importante. Amiga, é pra rir de piada ruim mesmo. Mas o que vocês falaram do Tigrão ter essa manutenção, eu acho que, na verdade, ele foi um excelente estagiário. Ele aprendeu um pouco com cada treinador que ele foi assistente no América. Ele é tão incompetente quanto o Drubsky, ele é tão defensivista quanto o Pardal, e ele é tão cabeça dura quanto o Giva. O cara conseguiu pegar exatamente a característica principal dos caras que ele auxiliou, né? Zé Deleucas, até ao encontro do que o Jair falou, se você é comandado por um cara que não te passa confiança, a mesma coisa do empresa, do mundo corporativo, se você tem um líder que te passa confiança, você vai correr atrás do resultado, você vai, né, fazer um esforço maior, você tem uma referência dentro da empresa. O cara é o líder. Agora, nossa, você está falando agora do estagiário. É a mesma coisa de eu estar na minha empresa e ser comandado por um estagiário. Nada contra o estagiário, mas o cara não tem know-how ainda para me comandar, você entendeu? Então, o Tigão, para mim, cara, continua sendo um estagiário. Ele tem que voltar à posição dele. Não é como mandar o grupo da América, entendeu? Eu acho que ele pode cortar fora, assim. Ao invés de ganhar um outro cargo diretivo lá, assim, no futebol meio que só decorativo lá, é melhor cortar ele fora depois disso, que eu não acho que ele acrescente muita coisa. O Tigrão, ontem, no final do jogo, eu continuei vendo a transmissão do Premier, os jogadores foram no Tigrão, o Tigrão abraçou o jogador pro jogador, talvez ele tá ganhando o grupo, isso é uma qualidade para ele. E no América tem aquela máxima que sempre que você vai consertar, você piora. Então, às vezes, se você trocar o Tigrão hoje, o América traz um cara muito pior. O Tigrão conhece o time, conhece o América. Não sei se o Tigrão é hoje a pior aposta do América. Olha, muito pior também é difícil, hein, Thales? Olha que você conhece o América. Mas a gente tá... Oi. A máxima que eu falo sobre o América é o seguinte, sempre que você acha que ele tá no fundo do poço, alguém na diretoria aparece com uma pá, velho. Estamos abrindo o sanduíche. Olha, o artesanal aqui. Mas nada, por exemplo, do América mandar o Tigrão embora e trazer um Joel Santana, por exemplo, da vida. Um cara que não treina ninguém há anos. O América tem esse perfil mesmo, de pegar a gente no mercado. É o caso do Adilson Batista, né? Que é o caso recente. É o caso do Adilson. Ou seja, desenterrar defunto, para deixar bem claro. Então. É complicado, apesar do que a diretoria nos surpreendeu com o Barbieri, né? O Barbieri é que nos surpreendeu negativamente. O negócio é complicado. Deixa eu puxar um assunto. E o Jori ontem, o que vocês acharam? Não, eu ia falar isso agora, Jair. O Jori ontem, assim, fez as defesas dele que até nos salvou em alguns momentos, mas ao mesmo tempo parece que ele vai entregar um gol. Ele salva e vai entregar um mais fácil ainda, sabe como é que é? Eu acho que goleiro... Eu vou ter que citar o nome de um que, independente de jogar no time rival, mas é um cara que decide o jogo, que é o Fábio, entendeu? Ao contrário do outro rival nosso, que é um cara que entrega o jogo. O Fábio é um cara que na hora que precisa, ele decide, cara. E o Jori é aquela coisa assim, ontem o América ganhando... Abre aspas. Ontem quem decidiu foi o goleiro do River. Sim. É um oportuno o seu comentário, mas normalmente... Quem ri por último, River Plate. Mas eu falo, o Jori é um cara que... ele não passa confiança, cara. Quantos anos o Jori tem? 21, 22? Ah, deve ter uns 22 anos. 23. 23? Mas goleiro, ele é muito menino ainda, cara. Cara, mas você viu que é goleiro da Ponte ontem? É diferente. Se você pegar o Fábio com 23 anos... Não era o que é hoje, né? Eu sei. O goleiro oscila pra cacete. Eu sei tirar o Jori agora, eu tenho medo de virar um Glauco. Não, nem tô falando para tirar. Eu tô querendo dizer o seguinte: se a gente for fazer um comparativo, eu nem tô comparando o Jori com o goleiro do nosso rival. Eu tô comparando com o rapaz ontem da Ponte. Você viu que o goleiro da Ponte era muito mais tranquilo, muito mais seguro do que o Jori. E a torcida da Ponte em cima, entendeu? Mas não acompanha a Ponte, mas talvez o goleiro da Ponte já venha há algum tempo, ele já adquiriu uma confiança. Ele joga desde o ano passado com frequência, né? É, o Jori, coitado, ele vinha bem, de repente tira o Jori e entra aquele goleiro horroroso do Barbieri lá. Você abriu a Copa agora, não foi? Tipo assim. Não. O Jori tem 23 anos. O Jori 23? É, fez aniversário em março. Então, mas aí eu pergunto pra vocês um negócio. Vocês acham que o treinador de goleiro do América tá fazendo um bom trabalho? Olha, o Silvinho, ele fez um bom trabalho. Tipo assim, não dá pra criticar que o trabalho dele. Se eu pensar ali, os goleiros, que já tá na América já tem muitos anos, né? Isso. Ele trabalhou com muita gente, trabalhou com o João Ricardo o tempo inteiro. O João Ricardo melhorou nas mãos dele. Ele chegou a trabalhar com... A questão que eu acho, assim, o que tá faltando pro Jori agora é confiança. É puramente confiança, porque tipo, você compara, você pega as partidas, você pega os tapes dele ano passado, é um goleiro. Ele, tipo assim, porque os erros que você vê que ele tá fazendo agora são erros de... Parece que ele tá afobado, é um goleiro que, tipo assim, que tá nervoso, que tá sem confiança aqui. Muito, eu acho que muito até pela função, assim, do como se aconteceu, tipo assim, ele virou titular, aí contrataram o Thiago, aí ele sem errar em nenhum dos jogos, tipo assim, até então ele não tinha errado, ele não tava nem tão inseguro. Já foi, tiraram ele, colocaram o Thiago pra jogar, aí depois... O Thiago foi, falhou em todos os jogos que ele jogou, né? Aí voltaram a colocar o Jori. Aí você fica pensando, porra, tipo assim, o cara que trouxeram pra ser titular, ele jogou, tipo assim, falhou nos jogos aqui e rodou. Agora sou eu de novo. Se eu falhar, eu vou rodar. Então, tipo assim, acho que você fica muito mais preocupado. Além da fase do time ser ruim, né? Você fica, tipo assim, porra, eu não posso falhar aqui, porque o time já tá mal, o nosso ataque não produz, então se eu tomo um gol aqui, a gente não vai virar, a gente não consegue recuperar. Então, acho que tudo isso... faz ele hoje ser mais inseguro que ele era no passado. E o nosso lado esquerdo, ele é um negócio impressionante. O Ricardo Silva ontem escorregou umas 3 a 4 vezes, escorregar, que é um negócio ridículo. Então acho que ele tá muito assim, acho que o problema dele é esse, ele não tá com a confiança que ano passado, quando ele entrou, você vê essas bolas mais fáceis, assim, só de encaixar e tudo, ele fazia com muito mais tranquilidade. E mostrava uma certa explosão, agilidade que ele mostra hoje. Agora, eu acho que ele tá muito mais nervoso. Isso tá atrapalhando que, tipo assim, essas bolas mais fáceis que ele, em geral, fazia, que ele acertava com tranquilidade, ele tá muito. Ele não tá conseguindo pegar. Não porque ele não consegue, porque ele tá falhando no fácil ali. É só mais. Que pode, só que pode estar acontecendo, isso aqui é uma viagem minha. Ele pode estar naquela ansiedade, que é a oportunidade dele de ser titular. Quando ele entrou na Série A um ano passado, se não me engano, foi contra o Flamengo. O João Ricardo estava machucado. E o João Ricardo era o nosso titular absoluto, cara. Entendeu? Então, assim, ele não tinha aquela, entre aspas, obrigação de ser a sombra do João Ricardo. Porque o João Ricardo era o titular absoluto. Então, ele vai ali, ele entra mais tranquilo para fazer o trabalho dele. A partir do momento que ele está disputando posição com o Thiago, com o Ayrton... Isso eu concordo. O cara entra naquela ansiedade. Ele já isso é verdade. Foi testado, não deu certo. Aí põe o Thiago, bom, te alface. Não deu certo. É a hora do cara, então o cara fica muito ansioso, as saídas de bola dele são, ele até sai bem pelo alto, ele pega a bola no alto, mas são precipitados. Ontem no final do jogo, ele por duas vezes ele saiu, quase saindo lá da área toda para pegar a bola e soltando um desespero. Então acho que essa ansiedade é o que está atrapalhando ele, porque quando era o João Ricardo era o titular, ele estava ali para cumprir o papel e se der, deu, se não der, enfim, essa é uma viagem que me deu aqui agora. Que mal lhe pergunte, o que aconteceu com o Fernando Leão, hein? Alguém escreveu que ele estava machucado, né? Eu escrevi. Eu li que tanto ele quanto o Lima, ele estava no processo aí dessa transição de quando o cara machuca, departamento médico, ele estava nessa transição. Que o Lima, quando a gente fala que vai voltar, ele machuca de novo. Então é até perigoso falar. Que o Michel Bastos estava nessa questão de condicionamento físico, e se não me engano, o Ademir estava nessa também. Talvez seja o motivo dele não ter ido para Campinas. Ah, cara, essa desculpinha não tá colando muito não, viu, bicho? Eu também acho estranho. Isso aí é porque eles publicam e a gente lê. É, falar dentro do clube é foda, né? Você entendeu? Esse é um papo meio estranho, viu? Sinceramente. Parece... A do Michel Bastos é extremamente justificável, porque assim, quando a gente joga bola, eu jogo pelada. Mas você sabe, quando você fica 1, 2 meses fora, quando você volta, a chance de você ter uma lesão... que seja pequena, é muito grande. Você tá sem ritmo. Então talvez ele entrou e sentiu alguma coisa e tá melhorando isso aí. Eu não vi. O Michel Bastos, para mim, é extremamente justificável a ausência dele. Agora, os outros, o Ademir e o Leal, aí eu já não sei. Leal. Mas o Leal de coração, sem eu sou muito mais o Jorito que o Leal. O Jorito, aquela loucura toda dele, eu sou muito mais ele. Mas eu levantei o Leal, porque o que acontece? Quando você fala em crise de confiança, você tem um cara mais experiente, ajuda, você sabe, né? Mesmo que tecnicamente o cara não seja tão bom quanto o outro, essa tensão mesmo, talvez ajude um pouco. Eu tô só levantando, até curiosidade mesmo, porque eu não entendi o que está acontecendo com ele, né? E a gente tá, eu acho que ontem o Jori foi do céu ao inferno uma velocidade absurda. Ele fez grandes defesas, mas deu umas bobeadas assim que podia ter virado gol muito facilmente. Né? E o problema, e para mim o maior problema dele é a saída de bola. A saída de bola dele é ruim demais, mas parece que. Você não achou que no segundo tempo a saída dele melhorou, não? Eu achei. Não, cara, achei que. Não sei. Eu achei. Não sei. Eu acho que, na verdade, como a ponte estava marcando um pouco mais baixo, porque até eles perderem o Magrão, a marcação da ponte estava em cima, né? Tava na saída de bola. Depois que o Magrão saiu, eles recuaram um pouco a marcação. Então, não sei. Esse negócio que você falou é interessante, já, porque tem um negócio que me irrita, é essa pressa desses goleiros de querer sair jogando. Ontem teve uma hora que o Jori saiu jogando com o Zé Ricardo, deixou o Zé Ricardo numa fria e o Zé Ricardo perdeu a bola. Mas ele tem mania disso, todo jogo ele faz isso, Otávio. A necessidade, ontem, quando o América podia segurar, podia segurar a bola com as mãos, ele saiu desesperado, tocando a bola pros caras. Porra, faz aquela cera, nós estamos ganhando de 1-0, cara. Eu fiz a pergunta sobre o preparado de goleiro exatamente por conta disso, porque essa saída de bola ela é um problema endêmico no América, inclusive com o João Ricardo. A saída de bola do João Ricardo era bem meia boca também. Diria péssima. Nesse quesito, o Leal, por exemplo, ele tinha, na época, né? O Leal tinha uma saída de bola boa. O Leal com os pés jogava bem. Sim. Então, acho que era mais de perfil. O Jorge é difícil falar, porque, tipo assim, ele. Nas primeiras partidas dele com o Anderson, que o time prezava um pouco mais por posse, ele não mostrava uma saída ruim. Tanto que, tipo assim, quando eu fiz um comparativo de estatística entre Thiago e Jori, você pegava assim, o aproveitamento deles, tanto de lançamento quanto de passe, é igual. E o Thiago, que é um goleiro que é conhecido por ser um goleiro que sabe jogar com os pés, e o Jori, que na verdade, tipo assim, a gente não tinha essa expectativa dele, mas, tipo assim, estatisticamente falando, eles estavam iguais no critério de repor e tudo mais. Tem que ver agora, com o esquema do Tigrão, eu acho que você vai quebrar muito mais bola. Então, tipo assim, a sua chance de errar é muito maior. Até porque, tipo assim, o nosso time é baixo, né? Tipo assim, você quebrar a bola pro Azevedo, o Azevedo não é alto. Então, quebrar a bola pro Belusso também, o cara não é alto. E o outro cara da frente é o Mateuzinho. Então, você tá quebrando bola pra três anões ali, que, tipo assim, dificilmente eles vão ganhar. Então, ou você vai explorar muito uma lateral ali pra ver se ele consegue dividir com os laterais são mais baixos, né? E aí sua chance de acabar mandar pra fora um pouco maior. Ou então você vai mandar um pouco mais pra dentro e vai conseguir pegar com alguém mais alto ali da defesa que vai espanar essa bola, né? Então eu acho que é muito pela como a gente tá repondo. Mas assim, é difícil falar. Pra avaliar melhor, eu acho que com um pouco mais de tempo e pegando o time com mais. Com o Tigrão eu não vejo muito como melhorar esse aspecto, não. A gente vai jogar quebrando, vai ser difícil ver, mas eu acho que tem que mais esperar um pouquinho mais. Pra ter um pouco mais de mais dados estatísticos, né? Porque não é nada, ele ainda ontem foi o jogador do América que teve maior quantidade de lançamento certo, né? Agora, é muito engraçado você chamar o técnico de Tigrão, velho. De Tigrão não tem nada, viu? Pra te falar a verdade. Mas, ô Marcão, o narrador ontem tá chamando ele de Tigrão. Porra, se o cara do pay-per-view chama o cara de Tigrão, nós não vamos poder chamar. Não, ele vai acabar acreditando que ele é Tigrão mesmo. Putz grilo, velho. Na verdade, ele quis mudar, né? Tipo, esse apelido ele ganhou no Botafogo. Quando ele surgiu, o Donizete Pantera chamou ele de Tigrão e ficou o nome lá. Ele jogava de quê? Qual a posição? Atacante. Ah, tá. Ele era um centroavante promissor que teve uma lesão de joelho ali no início da carreira e aí nunca mais jogou bola. Tipo assim, depois que ele, tipo assim, ninguém acreditou nele porque machucava pra caramba, era tipo um Lima só que no ataque. Aí ele foi jogar no Resende, do Resende foi jogar em Portugal. Porque, tipo assim, tem uma entrevista ele falando da carreira que, tipo assim, o maior orgulho dele foi ter sido terceiro colocado no Campeonato Português. Esse é o maior orgulho que ele tem da carreira dele como jogador, assim, o maior feito dele. Depois voltou, jogou na Cabo Friense, aposentou com 32 anos, porque fisicamente ele não dava mais conta de tanta lesão, e aí depois aí começou nos trabalhos dele, assim, foi, até pegou uns times do interior do Rio como treinador, aí pegou o Botafogo sub-20, né, era a base do Botafogo um período muito curto. Aí quando o Botafogo mandou o Jair Ventura embora, eles efetivaram ele lá. Bicho, aí... eu vou chamar o Deleuze de Wikipédia. Puta que pariu. É por isso que ele dorme durante o jogo, ele começa a pesquisar. Não, ele tá contando a história do Tigrão, cara. Só o Deleucas mesmo. Ô Jairão, você que tá com a mão na massa, tem algum comentário aí? Isso que eu ia falar, deixa eu puxar uns comentários aqui que já tem bastante coisa. Mas só mais uma coisa. Ô, bicho, é legal demais ter um técnico que chama Tigrão, é bacana demais dar conta. Eu preferia um que tivesse a apelido de campeão. Pode ser? Mal humor. Você baixou o Henrique aí agora, hein? Baixou o Henrique e meteu o ferro agora. Ele podia, na verdade, tentar incorporar o apelido e começar a jogar, tentar fazer o time agredir um pouco mais, ser um pouco mais feroz ali, um pouco mais ativo, né? Não é? Hoje ele tá parecendo aqueles tigres do Tibete, aqueles tigres gordos que fica lá no santuário budista do Tibete lá, que todo roliço, parece até um barril. pra mim ele tá igual o gatinho do Xereque, lá, que é a cara de choro dele do caralho também. Tá mesmo. Comentários aqui. Guilherme Macedo. Viçosa e Sávio tem que ser titulares para ontem. Concordo com o Viçosa, discordo do Sávio. Cheguei à conclusão que para mim ele é pior do que o João Paulo, se é que isso é possível. Né? Impressionante. Adolfo Ors, Tigrão Cagão. Jair, deixa eu só viajar um tiquinho aqui, dar uma de Marcão. Marcão adora falar isso, né? Deixa eu viajar aqui. É que eu tô viajando, né? os nossos dois laterais esquerdos realmente são muito ruins. Já deu para perceber. E se o Tigrão improvisasse um volante ali? Já que ele quer tanto priorizar a defesa... Olha, o nosso volante é do Maranhão, viu? É, do jeito que ele é louco, ele improvisa, ele deixa o Maranhão como volante e improvisa o menino da base que a gente nem conhece, o Flávio. Mas já que vocês estão falando do Maranhão aí, ontem pra mim não foi a pior partida dele com a camisa do América, não, cara. E nem foi o pior jogador do América. Não, mas também não foi. Não achei. Mas você teve jogadores piores que ele. Sim, sim, concordo. O próprio Mateuzinho mesmo foi... Isso que eu ia te falar, porque o Mateuzinho, o Maranhão... O Maranhão aparece porque ele tá na marcação. É, exatamente. Ele é grosso, isso é fato. Ele é grosso. Ele é ruim, é grosso. Mas ele é um cara que não se omite. Ele tem liderado o América em uma estatística. Faltas cometidas por jogo. Então. Ele é o jogador que mais faz falta. É um lixo, mas ele não sabe desarmar, não sabe passar, não sabe chutar. Ontem quase ele fez um gol. Falei, se o Maranhão fizer esse gol... Impressionante. Mas ele não se omite. É grosso, não. É lixo. Ele não se omite. O Mateuzinho já é um cara. No segundo tempo, ele mora assim. Cara, Mateuzinho, o cara não falou o nome do Mateuzinho. Mateuzinho fez duas jogadas pro DVD e acabou. Não, você não ouvia o narrador falando Mateuzinho. Eu falei, será que o Mateuzinho foi substituído? Eu não tô sabendo. Ele tava lá, cara. Você via no campo ele lá e tal, no mundo paralelo dele. No mundo do Instagram. É. Mundo o melhor Instagram. Momento pra mim é quando tem escanteio contra o América, ele vai pra área. Dá vontade de falar, ó, animal, o que você tá fazendo aí, cara? Você vai disputar o quê aí, velho? Cara, vai lá conversar com o Zé lá pra ser mas um deixa, Romário. Deixa, ó, peraí, já, deixa eu defender o Mateuzinho. O Romário fez gol em Copa do Mundo, cara. O Romário. O Romário. Não é o Mateuzinho, não. O Romário, meu filho, ele fez gol de tudo quanto foi jeito. Agora o Mateuzinho só tirou pose pro Instagram. Ele não tem essa cancha, não. Quando ele Jacozinho fez um gol Maracanã. Não, Jacozinho fez o gol Maracanã com o Maradona em campo. Zico, Jacozinho. Cara, não. E até que no ataque ainda vai lá. Agora na defesa, bicho, ele volta pra defender escanteio na área do América, só falei, gente, o que esse cara tá fazendo aí, velho? É mais fácil o cara ficar lá conversando com o Zé Ricardo lá, o último homem lá, pro caso de tentar meter uma falta em alguém, do que na área, cara. É ridículo, é muito ridículo, cara. Entendeu? Então tem umas coisas assim que é impressionante. Alguém não falar com ele, falar, cara, fica na entrada da área, faz qualquer coisa, mas não na área, cara. Continuando aqui, Bernardo Moreira defendeu. A do Adolfo você não terminou, não. Eu te contei. Adolfo foi só isso? Foi, depois ele fala mais. O Bernardo Moreira defendeu o Christian por muito tempo, mas nos últimos jogos que entrou foi muito mal também. Eu acho que ele foi mal, mas não tão mal quanto o Maranhão. Então eu acho que ele foi médio. Eu nunca vi um jogo ruim do Christian. Ele sempre foi de regular a bom. Talvez isso aí. É o seguinte, o Tigrão talvez vê no Maranhão o cara que dá a pancada. O Christian não é o cara para dar pancada, não, não é o volante marcador. Não é, entendeu? Não é. O cara para dar pancada, em teoria, é o Zé Ricardo. Em teoria, é ele, vamos dizer assim. Agora, porque qual, se não for dar pancada e desarmar, qual que é a função do Zé Ricardo? Isso que eu ia falar, ultimamente ele tá chutando. Isso, mas ele tá chutando por quê? Porque tem o William Maranhão pra ser o cara que dá porrada. Mas a pergunta é: essa é a distribuição correta dos volantes que nós temos? Entendeu? Eu também, eu jogaria com ele ali, eu acho que funciona melhor. O Bernardo continua, ele não decide ser volante ou meia. Tem um bom chute, mas não marca ninguém, nem tem porte pra marcar. Eu concordo, eu acho que ele não sabe se é volante ou meia, mas eu não sei se isso é ruim, na verdade. Até porque nós só precisamos de um meia, né? É, exatamente. Eu não sei se isso é ruim, e eu acho que o jeito que a gente precisa de um jogador que jogue um pouquinho mais à frente ali do que a volância joga normalmente. Hoje, cismaram que é o Juninho, mas... Esse é o Christian. Eu acho que tá mais para um Christian enquanto você não tem um cara de um passe ainda mais refinado. Tipo o Michel Bastos em boa fase. Mas, enfim... Ano passado, eu lembro que eu fiz um texto, exatamente porque o Adilson, quando chegou na América no passado, ele chegou e tirou todos os volantes, o Zé Ricardo deu espaço, tudo que é volante da base perdeu espaço com ele. E aí, aí eu fiz um texto exatamente falando disso, de estatística, né? Como é que estavam os jogadores. E aí você via que, até em termos de desarme, o Christian estava à frente do Donizete, por exemplo. Ele desarmava mais. O Christian não é... o Christian, ele não tem essa... Ele não parece ser esse jogador realmente de muita pegada. Mas ele desarma bem. Ele ocupa bem espaço e tudo. Até que no jogo que ele fez do... Ele lembra o cara que você falou mais cedo, o Tony. O Tony, a gente jogava num 4-4-2 e o Tony ficava ali fazendo exatamente esse papel. E ele era volante. E ele fazia esse papel, vai, dá cabeceio, joga a bola pra frente pra cair no pé do Richardson, pra cair no pé do Toscano, né? Na verdade, o Christian é um jogador mais dinâmico do que Leandro Donizete, por exemplo. Né? Que era aquele cara que, ficção atrás, que dava butinada. Agora, eu me questiono se... Será que é importante ter um cara butineiro pra ser volante? Será que não pode ter três volantes que o primeiro... É importante. Não, tudo bem. Eu tô falando o perfil do Maranhão. Porque ele não faz nada. Ele só dá butinada e quando acerta. Você pode ter um cara butineiro com um futebol um pouco mais qualificado, velho. Assim, é a mesma coisa do Paulão e Ricardo Silva. Os dois são... O Paulão, eu acredito que ele é o cara de Série B. Ele é a cara da Série B. Ele é tão bonito como a Série B, entendeu? Mas não precisa ter o Ricardo Silva, que é outro cara... com cara de Série B, pode ter um equilíbrio. Eu vejo que o América não tem um time equilibrado. Marcão, deixa eu só. O Ricardo Silva não tem cara de Série B, tem cara de preguiça, é diferente. Não, e o cara é capitão, velho. Então, assim, você tem o Tigrão como técnico e o Ricardo Silva como capitão... O capitão é reflexo do treinador em campo, né? Então, cara... Mas eu tenho uma boa notícia. O Ricardo Silva tem dois cartões. Pode ser que ele, no jogo contra o Londrina, ele já esteja fora. Maranhão também. Maranhão também? Também. O João Paulo, a gente custou ficar livre dele uma partida, porque nem cartão amarelo ele tomava. Mas, enfim. Mas aí vem outro detalhe. O João Paulo, quando ficou fora, a gente sentiu falta dele. Olha Mas é triste ser americano, viu? É bom das vezes, mas tem hora que é foda, viu? É foda. Vou continuar aqui, ó. Adolfo, só a favor de testar o Christian como meia. Toscano deve funcionar como um 12º jogador. É aquilo que a gente estava conversando sobre a função do Toscano. João Pedro Maiani, nosso amuleto da sorte. João Pedro, nós temos que fazer uma vaquinha para te trazer para os jogos aí, né? Para ver se salva dessa Série C. Não tem como série continuar. Série B, meu filho. Da Série B. Não, salva da Série C, de não ir para a Série C. Ele está falando aqui, não tem como continuar com o William Maranhão. O Adolfo, falei no programa passado, preparação de goleiros na América não é boa. João Ricardo destacou por talento. Faz sentido. Leandro Mourão, Thales, quem é mais grosso, Maranhão ou Henrique Pinheiro? Eita! Que bola dividida, hein? Fala aí da grossura dos dois aí. Peixona. Nas palavras, o Henrique ganha disparado. Faz parte. E o João Pedro Maiani completa. Só o chute do Christian já tira o Maranhão. Não parece, né, que... É só nós que vemos esse jogo. Não é possível, né? Agora aqui, só porque senão o programa vai acabar às 4 da manhã. O Diego Ferreira, que eu até fui um dos que colocou o Diego Ferreira como colatina. Às vezes a implicância é minha, porque a gente sempre espera que o reserva jogue muito melhor do que o Leandro Silva. Depois eu fui analisar, cara, até que ele jogou razoavelmente bem, né? Ele tem uma mania de jogar muito deitado, né, cara? Tipo o jogador jiu-jitsu, assim, eu acho que ele joga melhor deitado do que em pé. Marcão, o problema é o seguinte, a gente fica na cabeça dos lances que o cara erra, e isso impacta na nossa decisão. Por exemplo, ele teve um lance no que ele, a bola era dele, que ele foi escorregando na linha de fundo, assim, que ele armou o ataque da Ponte Preta. Um negócio horroroso. Bizonho, né? Bizonho. Então, isso aí fica na sua cabeça. E a gente esquece que quem ocasionou a expulsão do Magrão foi ele também, né? Foi ele que provocou. Foi, provocou. Então, é isso. Não, na minha opinião, mesmo o Leandro Silva voltando, se estiver bem, o cartão, bababá, tem que continuar com esse Diego Ferreira, velho. Continua com ele. Eu acho que, tipo assim, vamos fazer aquela... voltar com a regra dos cinco jogos. Há vários cinco jogos. Porque, tipo, o primeiro jogo dele foi horrível, né? Assim, que todos os jogos dos gols do Figueirense, a jogada passou pelas costas dele, né? O primeiro nem tanto, os outros três foram ali, nas costas dele mesmo ali. Ele foi muito mal, defensivamente falando. E no jogo de ontem, assim, não é que ele foi bem, falar que, pô, que lateral direito me lembrou o Cafu. Não é assim, mas conseguiu ser um pouco, assim, não deixou saudade do Leandro Silva ontem. Se no primeiro jogo a gente já tava preocupado, fazer puta que pariu, volta o Leandro Silva, ontem ele já não mostrou essa saudade. Ontem eu falei assim, opa, peraí, acho que dá pra tentar mais uma vez aí, né, vamos ver o que que dá. Ontem, então, ontem ele foi um lateral nota 6, tal qual Leandro Silva. Mas ontem tem que lembrar que ele não foi tão atacado quanto foi no Figueirense. Ontem ele fez um papel, ele apoiou mais do que defendeu. Então, até porque era o Magrão que estava chegando ali pelo lado dele. Exatamente, né? Então, é bom policiar também nessa aí, né? Regra dos cinco jogos vale muito nesse caso. Mas eu acho que ele é um menino, cara. Ele não tem cara de ser velho, não. Pra mim tem uns 22, 23 anos. Aí, e esses jogadores assim oscilam, gente. Não tem jeito. É, o Henrique Lagoeiro comentou aqui no YouTube que Gerson Magrão, bala do jogo. O Thales também achava. Melhor partida que fez pela América. Quer comentar, Thales? Você que defendeu o Gerson Magrão como bala do jogo? Pra mim, você já tá adiantando meu voto, né? Pra mim, ele é o bala. Tá certo. Bernardo falando. Em campo, ele pegou muitas bolas pra gente, errou muito passe ali, deu muito espaço na zona dele ali de defesa, né? E ainda conseguiu ser expulso, né? Então ele realmente ajudou muito a gente ontem. Mas o mais divertido é que o cara do Premier tava elogiando o Magrão. Eu falei, gente, esse cara entende futebol igual eu entendo de beisebol. Puta que pariu. Noriega, ele chegou e falou assim, o Gerson Magrão é um jogador tecnicamente muito bom, bababá. Não é? Mas hoje ele não tá fazendo a grande partida. Eu falei, cara, eu vou ter que você não tá acompanhando o Gerson Magrão nos últimos 7, 8 anos da carreira dele, entendeu? Porque ele sempre jogou essa bolinha dele aí, cara. O auge do Magrão foi quando ele foi trocado pelo Fred, né? Exatamente. Isso até que é mais de 10 anos, né? Mais de 10 anos. Tá certo. O Bernardo Moreira completando aqui. Contra o Figueirense, o Diego Ferreira não tinha ninguém para ajudar na marcação. Barbieri deixou um volante, Maranhão, para marcar. Isso eu ia até comentar anteriormente. Nós temos dois laterais que sobem muito para o ataque. O João Paulo, principalmente o João Paulo, ele sobe e não consegue voltar. O Diego Ferreira tem essa... Ele é bem mais novo que o João Paulo, ele sobe, mas também não é tão rápido na volta. Aí precisa dos volantes cobrirem os laterais. Se você tem um Maranhão, que é um cara lento, e corre o risco, como ele é muito butineiro, a gente corre de ter um cara expulso, tem um jogador a menos, pra que ter essa figura? A gente vai ficar murrinhando no nome do Maranhão o tempo todo. Pra que ter um Maranhão em campo? Até porque de cobrir, assim, quando ele tenta cobrir também, não ajuda muita coisa, né? Pra lembrar então... o outro Figueirense, né? Cara, ele tomou o chapéu pro gramado, né? Pro vento. Hoje eles colocaram, ou foi ontem no grupo, falou assim, ontem na hora que tiveram as duas expulsões, o América jogou 9 contra 9. É verdade, porque o América sempre entra jogando com 9. O América entra com menos 2. Ou é o João Paulo, o Maranhão. Então a gente sempre entra com o jogador. Ou o Beluso. Então assim, cara, a gente sempre vai entrar com 9 ou com 8. E o outro time entra com os 10, vamos dizer assim. Então outra hora que ficou 9 a 9... Beleza, aí o time jogou, teve espaço e tal. Agora, o Maranhão, se a função dele, uma das funções é cobrir a subida dos laterais, ele não... Cara, as nossas laterais sempre vão ser um problema, é um Deus nos acuda. Aí tem o Ricardo Silva e o Paulão, e lá atrás. Então é aquele desespero, cara. Eu me questiono muito isso, assim, será que os três volantes... É o que a gente tá voltando, a gente vai ter que voltar ao filme. Esses são os três volantes que a gente... São ideais? Não são, por isso que eu falei da questão do butineiro. O Maranhão é um cara butineiro, mas para mim não cumpre o papel dele. Essa é a questão. Se o cara precisa ter um volante butineiro, nem isso ele serve. Não consegue cobrir lateral, não consegue trocar um passe. Ele não, cara, ele é muito ruim. No dia que ele saiu do Vasco, eu acompanhei o Twitter da torcida do Vasco, eles estavam comemorando, cara. Então, é, muito difícil, muito difícil. Vamos lá. Bora pra Colatina, meu povo? Bora. Bom, o voto popular, entre as opções Felipe Conceição, Belusso, Diego Ferreira e Maranhão, Diego Ferreira teve 0 votos, olha que bacana. Ganhou nosso amigo, cuja esposa já brigou com a torcida, né? E que a gente deveria chamar a PM, era pra ele, inclusive. Belusso ganhou com 55%. Marcão, dê seu voto. Olha, eu vou te falar um negócio. Em matéria de brigar com mulher de jogador, já eu tenho experiência. Teve uma vez que eu... e a mulher de um jogador, eu fui xingar na arquibancada uma substituição de um cara. Nem lembro quem que era, no meio esquerdo do América, que veio do Nordeste. A mulher me deu um esculacho, queria brigar comigo. Então, assim, essas mulheres são totalmente diferentes do marido. Enquanto a mulher é ativa, participativa e tudo, o cara é uma lerdeza. Enfim, apesar do Belusso ontem mantendo a média dele de mediocridade, na minha visão ele jogou até um pouquinho melhor do que a partida anterior. Também não tinha jeito de ser pior. Eu vou votar no grande amigo do Deleucas aí, o Tigrão. Tigrão. Ele que escala Maranhão, ele que escala o Belusso, ele que demora a mudar as peças. Ele muda, as mudanças são sempre previsíveis, então eu vou votar no Conceição, cara. Isso aí. Felipe, já que você foi citado aí, meu amigo, qual que é o seu Colatina? Ah, eu vou seguir o Magrão, eu faço o Marcão. Obrigado, Magrão. Jefferson Marcão. Aí eu jogo mais com o Magrão, hein? Não duvido. Mas eu vou seguir a linha e vou voltar no Conceição, no Tigrão. Porque é dose, porque você pega ali, o time ontem continuou assim, entrou muito nervoso, entrou mal. O time ganhou ontem, apesar dele. Porque, assim, diga-se de passagem, ele fez de tudo para que o time perdesse novamente. É, por sorte, né, o futebol é esse jogo que permite essas coisas, o flertar com o impossível ali. Os caras tiveram 2 caras expulsos, aí finalmente ele resolveu que com 11 contra 9 dá para não ser tão defensivista assim, e aí conseguiu machar um gol no finalzinho, mas eu ainda voto nele, porque para mim o time ontem ganhou apesar dele, não por conta dele, né? Então fica essa nota de protesto pelo defensivismo e essa assistência com jogadores de qualidade bastante duvidosa. Ó, faço minhas as suas palavras, exatamente o que eu diria, e eu tava votando no Tigrão também por conta disso, cara. A vontade, o medo de perder tira a vontade de ganhar. E foi uma coisa ridícula ele, com um jogador a mais, continuar com 3 volantes que não estavam rendendo e que o time ainda estava ainda muito improdutivo. Nós achamos um gol, que ótimo, ganhamos, mas realmente, como você falou, ganhamos apesar dele. Ele foi medroso, ele não pensou o jogo de uma forma, como quem quer ganhar aquele jogo. Ele estava ali, tá, não sei o quê, e por pouco a gente não perde por causa dele. Também, né? Se a gente quer aquele pênalti, por exemplo, do Felipe Azevedo, que tem gente que acha que, eu acho que foi, a gente periga de ter perdido aí de 1-0, tendo 2 jogadores a mais. Thales, seu voto. Então, eu vou de Mateuzinho, cara, porque o Mateuzinho é o diferente, era para ser o nosso jogador que faria algo diferente, e ele tá se omitindo de jogo e tudo, e me pôr no lugar do Tigrão, eu escalaria o Mateuzinho, então eu vou de Mateuzinho. Bom voto também, eu acho que concordo com você, mas ele esse ano tá muito ruim, eu não sei o que tá acontecendo, que realmente o Mateuzinho esse ano tá... Depois daquela parada dele, ele não voltou o que ele era antes, né? Bem complicado. Ele já era muito irregular, depois que ele machucou o joelho, aí ele não voltou mais. Aí ele acabou. É isso mesmo. Ele era instável e agora ele é estável para baixo. Então tá difícil. Né? Bala. As opções para a bala do jogo, né, no Twitter foram Felipe Azevedo, Juninho, Jori e Viçosa. O mais votado, com 67%, foi Felipe Azevedo, autor do gol, né? E eu vou começar com o meu voto, eu vou votar realmente no Felipe Azevedo, porque no ataque ele é o único que está diferenciado. Para mim, todo o resto ali está mais do mesmo, né? Então, vai no Felipe Azevedo, meu voto. Felipe, seu voto? Eu também sigo nessa, porque eu acho que o time, como em linhas gerais, o time está muito mal treinado, porque ele não é um time que é defensivo, só que defendendo muito mal, e o ataque é muito no vamos ver o que dá. E aí a gente não consegue criar e depende muito de individualidade, né? E aí o cara que tem conseguido fazer alguma coisa e criar as nossas chances de ataque é o Felipe Azevedo, né? É, as principais jogadas passam por ele, seja ele armando, seja ele finalizando. Então, tipo assim, pra mim, ontem, e diga-se passagem, o que fez o diferente, né? Quem conseguiu marcar o gol foi ele, né? Então, além de ser o cara mais perigoso que a gente tem no nosso ataque, o único cara com alguma efetividade ali do meio pra frente, ele ainda conseguiu ser o responsável direto, né, pela vitória. Então, eu acho que eu vou de Azevedo também. Boa. Thales, seu voto? Gente, quem armou os nossos ataques, quem fez tudo, foi Gerson Magrão. Gerson Magrão. Tá certo. Gerson Magrão ganhando um voto após um ano de ausências. Marcão, seu voto. Não, e Gerson detalhe. Magrão. Não, e detalhe, o Magrão jogou anos aqui no América e nunca foi bala em jogo nenhum. Aí ele vai pra ponte pra ai, ai. É, cara, o América tem três jogadores que vai terminar esse campeonato. Esses três é que vão dominar a lista nossa de bala. Um é o Zé Ricardo, que ontem, o primeiro tempo dele foi abaixo da média dele, então não mereceria nem estar entre os quatro. O Juninho e o Azevedo. Esses três sempre vão dominar a votação nossa. Sempre um dos três vão ser escolhidos. Eu gostei muito da partida do Juninho ontem, mas o Azevedo é o cara que, em todo, apesar de ontem ele ter sido inferior a algumas outras partidas, mas ele é um cara que sempre mostra vontade e ele é inteligente. Ele sabe bater na bola. Talvez se fosse outro jogador ali na pequena área, mesmo sendo na pequena área, não acertasse o gol, mesmo de frente pro gol. Então eu boto... Dá um peteleco de três dedos. Então, assim, ele, desde quando ele veio para a América, a gente percebeu que ele é um cara diferente, é um cara inteligente. Assim. Não. E eu voto nele. Eu acho que até pelo conteúdo da obra dele, eu acho que ele merece ser o bala do jogo de ontem. Então é isso. Tigrão e Felipe Azevedo ganham um abraço do Thales no próximo jogo, viu, Thales? Não se esqueça. Peraí que eu tô vendo Dora Aventureira aqui. Vou ter que dar um abraço, não quer? No Tigrão e no Felipe Conceição, viu? Felipe Conceição? Quem é o Felipe Conceição? Tigrão. No Tigrão e no Felipe Azevedo. É muito Felipe, meu gosto. Eu não sei se ele vai continuar Tigrão depois do seu abraço, vou te falar a verdade. Ainda acho válido o abraço no Tigrão ser do Alisson. Tá certo. O abraço do Alisson é tipo a peste negra. Expulsa o cara do CT numa velocidade absurda. O Salum chama o Alisson de redução de custo. Então é isso, pessoal. Temos um programa? Temos um programa, Nosso próximo jogo é contra o Londrina. É isso? Contra o Paraná. Não, é contra o Paraná. No sábado, às 17 horas, horário bom pro Deleucas ver o jogo aí. Não é isso? Esse é bom. Sábado. Você tem que dormir. Não, eu tô trabalhando na madrugada, então eu vou tirar o trabalho, na verdade. Entendi. Não, mas toma um Rivotrilzinho, toma uma coisa boa pra dormir assim, entendeu? O trabalho vai dar ruim. E vamos jogar fora, né? Vamos jogar no Paraná. Vamos ver, quem sabe, né? Se a gente trouxer uns três pontinhos de lá, a coisa melhora muito pra nós, talvez até a gente saia da zona de rebaixamento, dependendo da combinação. E é pra descontar as duas derrotas do ano passado na Série A, né? Que o Paraná tava em último e o América deu conta de perder as duas partidas. Não, cara, nem me lembra disso. Aqui na minha cabeça agora rolou um Hello Darkness maior. A hora é agora, o Paraná tá brigando no G4, o América tem último, é hora da gente reverter, dar a cacetada. Tá certo, e o próximo jogo em casa, esse sim, é contra o Londrina, terça-feira que vem, às 9h30. É isso, senhores? É isso aí. Pintou o campeão. Agora pintou o campeão. Considerações finais, Marcão? Não, é isso aí, moçada. A gente não pode se iludir por conta de uma vitória que foi sofrida, mesmo o Tigrão, o amigo do Deleucas, não querendo vencer. Até isso a gente tem que. É um outro obstáculo que a gente tem. A gente não pode se iludir, mas é Série B, cara. A situação que a gente está no momento, 3 pontos, pode ser gol de mão, pode ser pênalti, Magrão expulso, Tigrão como técnico, é o que vale. Então, se a gente conseguir manter essa média aí de uma vitória fora de casa, um empatezinho, em casa tem que ganhar. O Tigrão tem que colocar na cabeça o que o Deleucas falou, e você já falou bem também. É entrar com o espírito de querer vencer, não é evitar a derrota. Mas vamos lá, vamos torcer mais uma vez, acender as velas e você é abduzido agora pelos ETs de Varginha. Aquele abraço. Bacana. Felipe, suas considerações? Bom, vamos torcer, né, para um milagre, né, acontecer. E a gente conseguir essas vitórias que, apesar do nosso glorioso treinador incompetente barra inoperante, né? Mas assim, o milagre já aconteceu uma vez, né? Nada proíbe que ele aconteça de novo e a gente consiga buscar aí mais, engatar uma sequência de 7 vitórias que leva a gente direto pro G4, né? Então, mas de verdade, ainda acho que essa vitória só vai dar uma sobrevida pro Tigrão. Não acho que ele vai durar assim. Não vejo. Se continua jogando desse jeito, é difícil de conseguir dar a sorte que deu no jogo contra o jogo da Ponte. Sem jogar dessa mesma forma que jogou contra o Paraná, por exemplo, acho muito difícil sair com algum resultado positivo de lá. Por sorte, o futebol dá asa ao impossível, né? Então a gente tem essas esperanças de que a gente consiga ir no passo a passo, né? E que a gente consiga alguma coisa de positivo ainda, né? Se já aconteceu um milagre contra o Ponte Preta, nada impede que consigam outros, né? Então vamos ser positivos nessa aí. Tomara, vamos ser otimistas e pensar que nós já gastamos o jogo ruim, tudo que a gente tinha. Agora só ficou o jogo bom. Thales, suas considerações? Thales, o aventureiro? Então, diferentemente desses meus colegas de hangout. Eu não sei o que falar isso. Puta. Colegas de hangout. Eu tô otimista pra caralho. Entendeu? Ganhar é bom pra cacete. E vamos que vamos. Show. Então é isso, pessoal. Grande abraço a todos e voltamos aí depois do próximo jogo. Até mais. Abraço. Tchau, pessoal. Falou.